A plataforma Ótimos Discos tem sido, já aqui disse várias vezes, um alfobre de, e uma montra de novos projetos, de que um deles de que falamos esta semana e que abre com honras de ser o primeiro da semana, primeiro do ano de 2012, aqui na Boa Nova do Caso Fazem, Caso Tocam, Julie and the Carejackers. Esperámos pelo lançamento do seu álbum de debut, Parasol, de que, de algum modo, vínhamos em ouvido de expectativa para perceber o que é que seguiria magníficos temas que estavam naquela plataforma no lançamento que tiveram, de onde destaco, por exemplo, o tema Julie, de que na Boa Nova passou bastas vezes. Aqueles que nos seguem e contamos que já sejam alguns, ou por acaso fazem caso, tocam, sabem que nós não podemos deixar de fazer destaques sem ter alguém dessa banda para falar. E a este propósito temos então o João Correia à distância do telefone, e estamos a falar para gente urbana, portanto, que estão por Lisboa. Creio, aliás, que Julie and the Carejackers foi criado ali bem perto de Lisboa. Simbiose entre amigos, entenderam que a música seria uma boa maneira de se juntarem. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. Olá, bom dia. João, falávamos então aqui do lançamento da plataforma da Ótimos Discos, e esse foi um momento determinante para a existência de Julie and the Carejackers. Foi. Porque até esse EP que nós acabámos por lançar pela Ótimos Discos, inicialmente foi a experiência que o Bruno e eu decidimos fazer. Era uma espécie de uma demo, de uma maquete, em que nós tentámos ver como é que podia resultar as músicas que tínhamos feito os dois em casa na altura e que acabávamos por não poder tocá-las noutros projetos em que fazíamos parte, e decidimos gravar basicamente todas as músicas que já tínhamos feito até à altura, e depois escolhemos 7, e dessas 7 decidimos, ok, vamos fazer uma demo, vamos gravá-las e vamos ver como é que elas vão soar. E à medida que esse processo foi evoluindo, dissemos, ok, se calhar fazemos um EP. O EP foi todo gravado aqui em minha casa, foi completamente homemade mesmo. Eu não estava à espera de editá-lo, e depois quando surgiu a oportunidade de sair na Ótimos Discos, foi ótimo para nós, porque teve uma promoção ainda melhor, e chegou aos ouvidos de muito mais pessoas do que nós estávamos à espera. Foi mesmo determinante, senão ia ser um EP feito só em edição de autor, com pouca promoção, e depois nem sabemos muito bem como é que as coisas iam correr se ele não tivesse sido editado pela Ótimos. Para aqueles que nos seguem, e contamos que já sejam alguns, o Por Acaso Fazem Caso Tocam, sabem que nós não podemos deixar de fazer destaques sem ter alguém dessa banda para falar. E a este propósito temos então o João Correia à distância do telefone, e estamos a falar para gente urbana, portanto, que estão por Lisboa. Creio, aliás, que Julian Card Jackers foi criado ali bem perto de Lisboa, e simbiose entre amigos, entenderam que a música seria uma boa maneira de se juntarem. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. Olá, bom dia. João, falávamos então aqui do lançamento da plataforma da Ótimos Discos. Sim. E esse foi um momento determinante para a existência de Julie and the Carjackers. Foi. Porque até esse EP que nós acabámos por lançar pela Ótimos Discos, inicialmente foi a experiência que o Bruno e eu decidimos fazer. Era uma espécie de uma demo, uma maquete, em que nós tentámos ver como é que podia resultar as músicas que tínhamos feito os dois em casa na altura e que acabávamos por não poder tocá-las noutros projetos em que fazíamos parte, e decidimos gravar basicamente todas as músicas que já tínhamos feito até à altura. E depois escolhemos 7, e dessas 7 decidimos, ok, vamos fazer uma demo, vamos gravá-las e vamos ver como é que elas vão soar. E à medida que esse processo foi evoluindo, dissemos, ok, se calhar fazemos um EP. O EP foi todo gravado aqui em minha casa, foi completamente homemade mesmo. Eu não estava à espera de editá-lo, e depois quando surgiu a oportunidade de sair na Ótimos Discos, foi ótimo para nós, porque teve uma promoção ainda melhor, e chegou aos ouvidos de muito mais pessoas do que nós estávamos à espera. Foi mesmo determinante, senão ia ser um EP feito só em edição de autor, com pouca promoção, e depois nem sabemos muito bem como é que as coisas iam correr se ele não tivesse sido editado pela Ótimos. Someone decided what's right and wrong. We've drawn the boundary that made us strong. I've been man enough to make you laugh, man enough to try and understand. Since I was able to write this song, I hope you'll hear it and tell everyone that I was man enough to make you laugh, man enough to try and understand. And you say you're all right, you say to end this song. Broken hearted like everyone, I'm not man enough to lift my head, man enough to live with what I. Claro que gosto de falar de um parasol que tem edição da Pataca, isto em novembro de 2011, e que agora sim há aqui um formato físico que lhe está associado. E eu também sou daqueles que gostam ainda muito do, enfim, não sendo um LP, havia a mancha de um CD, mas de ter algo que nos permite ter ali arrumado na estante, e que para podermos já. Há aqui um ritual de tirar o disco do CD, de tirar o booklet para ler. O próprio disco Parasol leva-nos para algo de enigmático. O porquê deste nome? E já agora vamos estar até pela parte do layout e da maneira como ele está em termos de design, que é de algo, eu direi, confuso, místico. Alguém que está a pegar um telefone antigo e que ao mesmo tempo serve de candelabro. Sim, a parte estética da capa e o artwork realmente foi muito. Foi uma coisa que surgiu, não foi muito, muito pensada. Faz-me lembrar os discos antigos, discos de Supertramp, vejam o que me veio lembrar. É verdade. Nós também gostámos muito desse ambiente. Nós fizemos uma sessão fotográfica bem longa para termos fotos promocionais e nem tínhamos pensado na altura sequer se íamos usar alguma coisa para o disco, para o booklet. E como eu e o Bruno não temos muito jeito só para ficarmos de pé a olhar para a câmara, a solução que encontramos foi, bem, então vamos rechear aqui um cenário e vamos criar várias situações diferentes, basicamente, que nos deem gozo a olhar para ali, assim, um bocado nonsense. E fomos fazendo várias situações diferentes. À medida que fomos fazendo essas situações, fomos fotografando tudo, mesmo para além da própria sessão. As fotos que estão no booklet e que estão no artwork do disco não fazem parte das fotos oficiais da sessão fotográfica mesmo. Só que ficaram com uma mística muito própria e nós gostámos muito. E a capa nunca nos passou pela cabeça ter uma capa assim. Nunca pensámos ter uma capa tão sem sentido e tão estranha. Mas a verdade é que quando olhámos para esta foto, adorámos. E acho que a pusemos também na capa porque uma das coisas que nós nunca pensámos ter na vida era um disco em que aparecesse a nossa fotografia. Raramente tiramos fotos de banda, raramente aparecemos. Isto foi uma maneira de nos pormos também um bocadinho à prova e fazemos assim uma capa e um booklet em que aparecem montes de imagens nossas. Isto para nós foi um passo importante, como somos assim um bocadinho mais tímidos e reservados, achámos que já que íamos lançar o disco mais valia, temos assim umas fotos mais próprias mesmo nossas. E ficou assim com um ambiente que acabámos por gostar muito, tem um ambiente meio, nem sei muito bem que ambiente é que este booklet tem. É tão variado. É a dificuldade que eu tive em lhe atribuir o nome, vou lhe fazer a pergunta, portanto, aqui um isto de nonsense, não é? Exato, completamente nonsense. Das fotos, muitas dessas ideias nem foram minhas e do Bruno, mas nós adorámos as imagens completamente tropicais, mas depois um urso polar e uns cocos e ao mesmo tempo uns skis, dá assim um ambiente nonsense que eu adoro. Quando olho para a capa lembro realmente muito de discos antigos, é um bocado Frank Zappa com Residents e nem sei, mas esta parte é o departamento, não é o meu departamento, como eu costumo dizer, a parte de tudo o que tem a ver com artwork, eu sou a pessoa que tem menos jeito do nosso grupo de trabalho, eu sou sempre a pessoa com menos jeito. Deve-se mais ao João Paulo Feliciano, não é? Exatamente, o João Paulo Feliciano tem sempre eu gosto porque ele tem um sentido ótimo de estética, como é óbvio, ele é artista plástico. E o que eu gosto muito é que ele também fez com que fôssemos acabar por ter uma capa e um artwork que não fosse o mais óbvio para este estilo de música. Acabou por ser uma coisa assim um bocadinho diferente. The room with all these boxes, the way I feel about it, I don't know how to get away from all these loners. I go round in circles with you, with you. Feel your sorrow. Will you be gone tomorrow? The room with all these boxes, the way about it, I don't know how to get. I feel your sorrow. Will you be gone tomorrow? Vou ler aqui o que vem escrito a propósito aqui do lançamento do álbum Parasol, e que define-no assim: da ternura ao humor cândido ou cruel, Parasol é um puzzle magnífico onde tudo se encaixa sem esforço. Em relação ao anterior EP, as canções são as mais sofisticadas, arranjos mais ricos e instrumentação mais complexa. Agora, curiosamente, aqui está dito tudo, praticamente. O disco foi gravado entre outubro de 2010 e abril de 2011, sendo que já não foi em casa, já teve a oportunidade de fazer de algum modo mais rebuscado. Acha que o disco verte bem a possibilidade que tiveram de ter mais tempo para, de algum modo, criar? Pois, a nossa ideia inicial era editar o disco em março. Logo íamos gravá-lo todo em estúdio no final do ano que passou. As coisas atrasaram-se e as gravações acabaram por ser mesmo entre outubro e abril. E o facto de podermos estar a trabalhar em estúdios, nós acabámos por gravar em 4 estúdios diferentes. Isto devido a horários, devido a dinheiro, devido a condições, devido a tudo. Um monte de razões variadas. E o facto de podermos gravar em estúdio foi ótimo. O disco fica com uma qualidade completamente diferente do que se fosse gravado em casa. Nós, no final, creio que já foi mesmo em abril, quando fomos gravar nos estúdios da Pataca, do João Paulo e do Mário Feliciano, acabámos por regravar talvez 70% do disco, ou mais até, porque aquele sítio tem uma mística incrível, o sítio é fabuloso, e grava-se discos da antiga, que é uma coisa que eu gosto mesmo muito. O que é tocado é exatamente o que fica, as coisas são gravadas tudo com material analógico, bastante antigo, e fico, o som fica com uma característica muito, muito própria. Nós, quando começámos a gravar, o primeiro EP, pronto, gravámos em casa, ficou com o som que tinha de ficar, as condições que nós tínhamos. Agora, para gravar o Parasol, quando fomos gravando noutros estúdios, fomos tendo uma certa qualidade sonora, mas quando chegámos à Pataca, realmente, e àqueles estúdios, é que percebemos que aquela sonoridade ia nos interessar muito mais. E o próprio método de gravação era muito mais interessante. E o facto de podermos estar em estúdio durante esses dias ajudou-nos muito em termos dos arranjos dos temas, de tivemos tempo para fazer muito mais coisas, conseguimos ter os convidados, dos sopros, das vozes, tínhamos instrumentos que, à nossa disposição, que não acabavam, e o Bruno e eu conseguimos dar uma vida completamente diferente ao disco do que ia ficar inicialmente. E ainda tivemos a oportunidade de trabalhar também com o nosso grande amigo, com o José Salgueiro, e gravar no estúdio dele, que também foi ótimo, ele gravou montes de percussões e marimbas. E o facto de gravarmos assim em estúdios diferentes deu-nos a oportunidade de experimentar instrumentos diferentes, de trabalhar com pessoas diferentes e de fazer com que o disco ficasse muito variado, que era uma coisa que nós queríamos desde o início. E isso traz-nos aqui ao ambiente de instrumentação muito variada e complexa. E há pouco já referiu a marimba, flauta, fliscorne, trombone, guitarras, percussões variadas, muitos teclados. Há aqui uma riqueza nos arranjos e não só, também nas vozes. O que me leva a crer, pelo que me disse há pouco, é que isto é propositado. Portanto, foi muito pensado assim. Sim, sim. Cada música que entra no disco... O Bruno e eu quisemos perder algum tempo a escolher as músicas certas para o disco. E depois temos sempre tudo muito dividido. Para trabalharmos os dois, dividimos sempre as nossas tarefas, digamos. Tudo o que tem a ver com as letras das músicas é comigo e tudo o que tem a ver com arranjos é com o Bruno. Eu, em termos de letras e de histórias e para o disco fazer sentido num todo, escolhi as músicas que eu achava que funcionavam bem todas juntas e que habitavam ali no mesmo espaço da escrita. E enquanto ouvimos as nove músicas que estão no disco, à medida que fomos ouvindo as maquetes que já tínhamos gravadas, algumas nunca tínhamos tocado, nem experimentado, nem sabíamos, mas conforme a música, conforme a letra, fomos definindo mais ou menos o ambiente que cada música precisava, que nos soava bem. A vantagem de nós também, em estúdio, trabalharmos só os dois e convidarmos outros músicos para tocar connosco, é que temos essa facilidade de podermos decidir o tipo de arranjo que vamos querer para cada música. Porque como não somos cinco ou seis músicos fixos, em que cada um tem a sua personalidade e a banda tem aquele tipo de sonoridade característica, esta banda funciona um bocadinho de outra maneira. Como em estúdio funciona só com duas pessoas, conseguimos moldar-nos a situações diferentes e convidar músicos variados para as músicas terem o rumo que nós queremos na altura. Na verdade, acaba por ser um bocado experimental. Nós vamos experimentando o que achamos que fica bem na música. E esses tipos de arranjos, muitos deles... Houve músicas que eu trouxe que o Bruno achou que tinham ficado mais tropicais ou mais exóticas e foi escrever os arranjos e convidámos os sopros. Outras músicas ele foi escrever os arranjos de vozes e por aí fora. Também é bom trabalhar com o Bruno porque como ele é muito bom compositor e como também é licenciado em jazz, tem uma grande facilidade em escrever os arranjos, em tratar tudo mesmo, em pôr tudo no sítio. E dá-nos uma grande facilidade, pois quando entramos em estúdio, convidámos pessoas para tocarem os sopros, por exemplo, eles terem as pautas de tudo, terem o arranjo feito e definido e gravarem. E há essa facilidade, é uma coisa que eu adoro trabalhar com o Bruno. Eu tenho as coisas mais na cabeça, mas não as consigo orquestrar como ele consegue. Metódico. Sim, e acabámos por sugar isso ao máximo. Quisemos que as músicas soassem na mesma ingênuas e leves e simples. Não quisemos complicá-las, mas perdemos algum tempo para elas terem um recheio que para nós fosse interessante, que também nos dá pica a ouvir. Nós entediamos com muita facilidade as músicas que vamos fazendo e assim quisemos fazer uns arranjos que nós fôssemos ouvir aqui há uns anos e olhássemos para trás e disséssemos: epá, aquilo ficou porreiro assim, está giro. Ainda gosto, porque senão já sei como é que nós funcionamos os dois. Cansamos, tivemos só assim um formato de... Se não tivermos trabalho para gravar a música e se não tivermos de olhar para cada música e se não tivermos de nos preocupar com o que é que vamos fazer e puxar um bocado pela cabeça e arranjar ali um desafio para os dois, a música acaba por ficar meio esquecida. Acaba por ser assim. The bedroom's locked, I changed the lock, I lost. Há pouco falámos da multiplicidade e ela vem também aqui às vozes. Ou seja, o conjunto de pessoas que, enfim, se chegam à frente em termos de voz é muito grande. E isso pode, de algum modo, também descaracterizar, ou seja, não criar aqui uma sonoridade que as pessoas para que associem logo a Julian Carjackers, ao mesmo tempo dá-lhe uma riqueza sonora muito interessante. Como é que jogam com estes dois pontos bem distantes em termos da divulgação de Julian Carjackers? Das vozes, nas vozes sempre funcionámos desde que começámos a banda, o Bruno e eu convidámos também logo a Inês Sousa para tocar connosco. Logo, à medida que nós vamos escrevendo as músicas, tanto eu como o Bruno, há uma música ou outra que nós escrevemos e que já está decidido que vai ser para a Inês cantar, por exemplo. E ela acaba por cantar a voz principal. Como ela... Há certas pessoas que estão no disco que fazem mesmo parte do núcleo de banda ao vivo, como é o caso da Inês, do António, da Margarida. São pessoas que participam no disco, não tocam no disco todo, mas tocam sempre connosco ao vivo. E tudo o que vamos acabando por fazer, as vozes principais acabam por alternar entre a Inês e a minha voz. Portanto, acaba por ser um bocadinho diferente. As outras vozes que entram no disco acabam por ser apenas para coros e outro tipo de ambientes. Eu acho que não se impõem muito. Acho que, no fundo, só há dois vocalistas no grupo. E também já havia no EP, também já havia músicas cantadas por Inês. E gostamos de ter isso assim... Temos a oportunidade mas eu percebo o que estavas a dizer, ouvindo uma música qualquer em que canta a Inês e depois ouvindo a seguir uma música qualquer em que a voz é minha, uma pessoa que eu sei de fora se calhar não vai sequer identificar como a mesma banda. Uhum. Mas nós também sempre, eu desde pequeno sempre ouvi grupos em que os vocalistas vão alternando, não é? Nos próprios Beatles, nos próprios Beach Boys, até bem depois no Sonic Youth, por exemplo, que eu sempre ouvi muito. Eu adorava o facto de às vezes quando comprava um CD e ia ouvir, não sabia qual deles é que ia cantar a próxima música. Uhum. E também achámos um bocado as músicas que a Inês canta quando são escritas são mesmo para elas. Acabámos por fazer as coisas assim. Vamos aqui à fase dos desafios que acontece a quem estreia aqui na Boa Nova, no caso fazem, caso tocam. E eles são três. Imagine que vêm fazer um concerto a Oliveira do Hospital e que dizem muito bem, para acompanhar Julian Carjeca se podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que vocês convidariam para virem convosco? Duas bandas nacionais para tocar connosco. Exatamente. Bem, levava os You Can't Win Charlie Brown. Muito bem, nossos convidados aqui na Boa Nova também. Oh, don't you fall to the floor. I'll be fair. Oh, don't you fall to the floor. Vamos, e agora outra. Agora sendo certo que o Cantuino Charles Brown já é por si só um coletivo, portanto, logo por aí tinha aí muito pano para mangas, não é? Ah, sim. Mas o Charlie Brown levava, que eles são tantos e tocam tudo. Dava para fazer muita coisa. E quem é que eu convidava mais? Agora estou a pensar quem é que eu mas convidava. Mas é curioso que tenhas escolhido o Cantuino Charles Brown, porque de algum modo o vosso disco desperta-me o ambiente sonoro do álbum deles também. Portanto, há aqui muitos pontos de comum. Ouvimos as coisas parecidas, gravámos no mesmo estúdio, somos amigos. Há muitas. O João Gil, que toca no Charlie Brown, também tocou mais de um ano connosco ainda. Uhum. Quem é que levava mais? Agora não sei, estou a pensar quem é que eu levava mais. Ah, levava o Walter Benjamin. Apesar de eu ser batista dele, neste caso não tocar, não tocaria Luís Nunes, não é? Cantávamos juntos, sim, que ainda ontem tivemos a. Ainda ontem estive com ele, que ele está em Londres e voltou agora. E para além de ser um grande amigo e costumar estar sempre a trabalhar connosco. Já combinámos agora gravar mais um EP num 4 pistas uma destas noites. E o Walter Benjamin é sempre um companheiro fabuloso para tocar. Muito bem, é aqui, então o Luís Nunes, né, também aqui convidado para o Oliveira Hospital. Agora temos um desafio diferente. Vem uma banda da cena internacional e que dizem, muito bem, nós no nosso concerto não prescindimos de ter Julian de Carjackers. De que banda estaremos a falar? Ah, com que banda que nós gostaríamos de participar? a pensar em alguma coisa que também seja apropriado. Não queria só pensar numa banda que eu adoro, queria pensar numa coisa. A primeira que eu pensei foi Saint Vincent. Apesar de eu não ser, de não conhecer a fundo o trabalho dela, porque eu estou sempre muito preso a montes de bandas antigas, muitas delas já nem existem, e outras que eu gosto muito, mas pronto, não tenho ouvido muito pouca música assim recente. E das últimas coisas que eu ouvi e que mais gostei foi a Saint Vincent. Acho que ela escreve músicas incríveis. Acho que convidava Saint Vincent, a Annie Clark. Era isso mesmo. Convidava não. Gostava que ela nos convidasse a nós. Era isso. Agora vamos ao terceiro desafio, e o que nos dizem é o mais complicado. Imagino que vai haver um disco de tributo de um autor, uma banda, e que se relembraram de que Julian Karjekas devia entrar com uma versão de um tema desse autor num disco de tributo. De que autor estamos a falar? Autor ou banda? E já agora, que tema seria esse? E Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Muito bem. Afinal, não parece ter sido o mais difícil. Não, eu estou ansioso por tocar essa música. Vocês têm covers nos vossos concertos? Não, não, nunca tocámos covers, e o Bruno e eu no Tito estávamos a falar e pensámos, se calhar há montes de bandas que nós gostamos muito e que sempre acabaram por tocar uma cover do artista ou do outro, e depois, mas sei que depois acabamos por nunca fazer isso, acabamos por nunca tocar covers, mas essa realmente era uma música que eu gostava muito de tocar ao vivo. Este está o Must Be 50 Ways to Leave Your Lover, não é? Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Still crazy after all. Dizias, muito bem. Então, aí temos a fase dos desafios passados com alguma mestria da parte do João. E agora vamos falar aqui do lançamento deste parasol. De que tem, curiosamente, e vamos usar aqui um termo, uma analogia, um guarda-chuva da Pataca Discos. É um sítio onde se sentem em casa. Completamente, mesmo. Pataca é uma casa, sentimos mesmo em casa, para além de sermos. Eu comecei, eu só conheci a Pataca e o João Paulo quando fui convidado para gravar as baterias do disco da Márcia, que foi o ano passado, para gravar o Dá. Aliás, a primeira, não sei se o Dá foi a primeira edição da Pataca, mas pelo menos foi daí a primeira vez que eu ouvi falar da Pataca. Sim, foi, acho que foi o primeiro mesmo. Já havia algumas coisas de Real Combo, Lisbonense e o EP da Márcia, mas isso ainda eram ótimos discos. O Dá acabou por ser mesmo a primeira edição da Pataca. E o agora foi reeditado pela EMI. Pela EMI, exatamente. Pela EMI, onde incluiu um tema que os Gibas Simões. Exatamente. Um magnífico tema, aliás. É lindo o tema. Entretanto, foi o Walter que me convidou para gravar o disco da Márcia, e depois acabei por conhecer o João Paulo e a Márcia, e pronto, desde aí que toco com ela. E com o João Paulo fomos ficando cada vez mais amigos, e entretanto já gravei lá o disco da Márcia, já gravei o disco do Walter Benjamin, que vai sair agora. Acabámos por gravar de que estamos aqui algo curioso aqui para ouvir também, e para fazer destaque de semana, naturalmente. Uau, é lindo, ouvi-o ontem, prontinho. Portanto, está um passo à nossa frente. Está quase, estou um passo à vossa frente, é verdade, eu vi o ótimo, ele chegou a Portugal, ligou-me, vamos ouvir o disco e ver o que é que achas. Tivemos a vida, quase tudo fechado já. E depois conheci essa malta toda e fui tocando, o Bruno agora entretanto também é guitarrista do Real Combo dos Menezes, portanto também está muito lá nos estúdios. Fui ficando grande amigo do João Paulo e passo um monte de tempo no ateliê, lá no ateliê e estúdio dele, e ouvir música, partilhar música, quando vamos gravar, tudo, qualquer coisa. Ele teve um trabalho incrível connosco. Ele é o nosso editor, não é? A Pataca está a editar o nosso disco, mas a verdade é que ele também ele envolve-se em quase tudo o que nós fazemos e acaba por fazer às vezes trabalhos que nem seria de esperar que ele os fosse fazer, porque o trabalho dele é outro. Ele entrega-se mesmo, dá um apoio enorme à banda e adoro aquele sítio. Adoro tudo o que está ali à volta da Pataca. Acho que foi a melhor editora que podíamos ter, com quem podíamos ter feito esta edição, porque realmente estamos mesmo todos em família. My special new friend, I'm wearing my two-tone shoes and heart-shattered new shades. I've never been fond of surprises, but your sloppy shaved teenage face has something about it. Wait by the telephone. com a ajuda da Pataca, é necessário fazer chegar às pessoas este disco, fazer com que eles o ouçam. Como é que acha que para uma banda como Julian Carejackers isso é possível? Como é que as pessoas têm acesso ao vosso nome, à vossa música? Como é que as coisas vão vingar? Como é que Parasol vai ser conhecido? Isso é que eu gostava de saber. Por isso que a minha pergunta é complexa, não é? É bem complexa. É bem complexa. Como é óbvio, os grupos têm de ter sempre uma promoção, não é? Estando numa editora que é independente, também há promoção, mas não é uma promoção também como há uns anos as major labels faziam cá, que tinham esse dinheiro para investir, não é? E hoje também já não têm, não é? Hoje também não. Hoje as editoras grandes também não têm esse dinheiro para investir em promoção, ou se tiverem gasto num artista ou dois no máximo, porque os discos não se vendem, não há milagres, não é? Nós estamos no nosso cantinho. Agora, óbvio que o que nós queremos é divulgar a música o mais que podemos. Nós gravámos o disco para partilhar a música que tivemos a fazer, e queremos que as pessoas ouçam e que gostem, ou que não gostem, e os que gostam são aqueles que nos devem seguir, e queremos ter sempre coisas para mostrar e trabalho para apresentar. Agora, o disco saiu há muito pouco tempo, não é? Já houve muita gente que o ouviu, mas quase ninguém o ouviu, não é? Há muita gente que o ouviu, muitas pessoas que nós queríamos que ouvissem, houve muitas rádios que apoiaram e gostaram, houve montes e montes de pessoas, montes de músicos que nós admiramos que gostaram muito do disco e falaram connosco. Mas agora, em termos da população, em termos do público mainstream, não é? O disco continua desconhecido. Né? E essa parte é que é complicada, não é? Cá em Portugal, um grupo de rock, hoje em dia que não canta em português, também ainda é mais complicado, é verdade. Conseguir chegar a um público mais mainstream e ter mais visibilidade é uma parte mais complicada. Eu fico contente se a música chegar ao máximo número de pessoas possível e que essas pessoas apreciem o que nós fizemos. Nós também não gravámos este disco. Este é o nosso primeiro disco. Nós ainda estamos a aprender. Foi a primeira vez que gravamos uma longa duração. Isto para nós também tem um interesse pessoal enorme de experiência, e queremos crescer agora com isto. Essa parte da promoção é uma parte que não somos nós que vamos conseguir fazê-la. O que nós vamos fazer é tocar o mais que pudermos, conseguir marcar o maior número de concertos e esforçarmos para dar bons concertos sempre, em todo o lado, onde formos, para também conseguirmos ganhar mais público. Mas isto ainda vai demorar bastante, como é óbvio. Isto muito por culpa, há pouco disse, dos mídias, ainda que, enfim, nós estamos aqui numa rádio pequena, enfim, é a realidade das coisas, mas em termos dos mídias, há pouca atenção para a música. Têm essa percepção? Sim, mas as pessoas também hoje em dia fartam-se muito de... Não se fartam, não perdem muito tempo a ouvir música, a maior parte das pessoas. Ou às vezes ouvem música e aí não é o disco que é incógnito, os pais é que são incógnitos. Ou seja, ouvem música e até gostam, mas ficam sem saber quem é que a canta, não é? Pois, não sabem o que é, não se interessam também por saber o que é, e cada vez há mais e mais e mais e mais e mais bandas, mais e mais grupos. Hoje em dia qualquer pessoa pode gravar um disco, como nós gravámos um EP em casa com uma interface áudio de 70 euros. Qualquer pessoa hoje em dia pode gravar, pode fazer o que quer. E depois o que interessa realmente hoje em dia cá então é criar o hype. Se uma banda portuguesa, um artista, ou seja, quem for, tirando artistas com muitos anos de carreira, que obviamente já têm a carreira feita, as pessoas já sabem quem são, e ouvem ou não ouvem. Grupos novos, cá e lá fora, seja onde for, só funcionam se tiverem um hypezinho à volta, não é? Em que as pessoas vão falando, vão ouvindo, vão falando. Há montes de pessoas que ouvem bandas porque os amigos ouvem aquelas bandas também. Ou gostam deste artista porque sim, ou artistas que vendem discos porque as pessoas vão à FNAC no Natal, não sabem o que é que vão oferecer aos sobrinhos e pegam naquele CD porque é conhecido e porque já viram na televisão. Há pessoas que não ligam tanto à música como nós dois, por exemplo, não é? E também não são muito seletivos. acho que também parte um bocadinho por aí, acho eu. Há pouco falávamos da divulgação e da verdade de chegar às pessoas. Vamos aqui à componente da imagem, a componente do vídeo. É algo que vos preocupa e que acham que é necessário para que, de algum modo, se possa associar a vossa música a duas pessoas ou a Julian Carejackers? Sim, nós tivemos aqui umas conversações acerca do nosso vídeo. esse riso é enigmático, vamos ouvir o que é que aí vem. Não, tivemos alguns problemas com o nosso vídeo. Isto é segredo, isto não contém a ninguém, atenção. É off the record. Não, tentámos, queríamos ter um vídeo pronto, de um single, em setembro, ainda antes do lançamento do disco. Mas a verdade é que, tal como o disco também atrasou meses e meses e meses, o vídeo também não saiu. Não conseguimos ter um vídeo pronto a tempo. E depois entrou a parte clássica, que é o facto de nós estarmos satisfeitos com nada. Queremos um vídeo assim ao assado, não haver dinheiro para fazer um vídeo como nós queríamos. Na verdade, um videoclip acaba por ser um meio de promoção que não tem assim, um retorno imediato como um disco. Não, não, um produto não dá para vender, um produto de promoção. Mas hoje em dia depois também passa pouquíssimo na televisão, não é? E passa mais é na internet. E não conseguimos ter o vídeo pronto. E depois tínhamos duas hipóteses. Ou fazíamos um vídeo medíocre para promoção, ou não fazíamos nada porque não conseguíamos fazer exatamente o que queríamos. E depois optámos por não fazer. Optámos por esperar. E entretanto já temos uma coisa nova para muito, muito, muito breve, já para o mês que vem, que ainda não posso dizer o que é, mas que também vai ser uma boa forma de promoção. Evitámos um bocadinho o videoclipe e acabámos por arranjar outras soluções. Eu não posso dizer o que é, mas aviso quando chegar à altura, prometo. Muito bem, muito bem. iremos estar atentos, nós e os ouvintes aqui da Boa Nova. João, muito obrigado pela disponibilidade que teve para falar aqui connosco deste Pai-de-Sol, o nosso disco de estreia. E claro, sabendo que provavelmente ficou muita coisa na gaveta, à espera aí de um guarda-chuva, se qualquer assim desse tipo, e iremos ter presença marcada para um próximo disco para falarmos mais vezes. E espero que assim seja connosco. Ok, Pedro, obrigado por tudo. Obrigado a nós. Well, I thought we could hang out together, but I was wrong. I guess I don't know much about romance and cuddles. I have tried all my best just to be like the rest of the huge crowd I see before me. Lend me a part of you that I can't keep close to me. Please sing this happy tune alongside me. Well, I thought we could hang out forever, but I was wrong. I guess I don't know much about romance. Tried all my best just to be like the rest of the home, but I just wasn't being real. Lend me a part of you that I can keep close to me. Please sing this happy tune inside me. Lend me a part of you that I can keep close to me. Please sing this happy tune alongside me. Lend me Dear Vince, before you make any harsh judgments, I left your guitar with Mrs. Goldblum across the street. I know how much it means to you. As for our failed plan, I just couldn't do it. My heart kept stopping me. Well, that and seeing Julio and his men approaching the railway station. He might not be the right one for me, but he's been very important for Elliot. The boy needs a reliable father figure. While writing these words, I just realized I left my watch at your place. But you can keep it. It belonged to my mother. I know this doesn't exactly make up for how things turned out for you, but you can think of it as a souvenir. That's French for recuerdo. Memories, that's what we lived on, right? And I figured I'll eventually need new stuff to live and remember. Not that I'll ever forget you. So I took the money.